Obrigado a todos, queridos ouvintes, aqueles que telefonam, os que não telefonam, aqueles que escutam sem telefonar. Obrigado a todos vocês, obrigado Dudu, obrigado Pedrinho. Não esqueça que domingo às 18h30 tem futebol aqui na nossa Clara.